3191. 3191. Ente autorizado para o Rio de Janeiro Galeão, nível 320, decolando da 10 com curva à direita, saída da El, após Leda, seguida Bridge, está interceptado, upper do Lu 10 até a posição Smap, após Barbacena, depois conforme, depois Lufto, com Rijo. Smap, Lufto, Barbacena, conforme rota, transponder 5141 e controle 1198, está 3191. Correto, portão 612, chame para posicionar, 3191. Sim, está 3191. Tomassa 1, autorizado o táxi até o hotel. É, confirme se vai decolar a partir da hotel ou da cabeceira no zero? Da hotel, né, pessoal? Ok, táxi até o hotel, lá mantenha a posição, chame a torre 1895. Para ingresso e decolagem, altímetro 1003, bom voo, fumação. Muito obrigado, camarada, para 2952. Certo, prossiga no 1500 pés, altímetro 1003, reporte para IP, no ingresso interlado, quilômetro. Paulo Salvador, bom dia, do 4082, Verona, Foxtrot, para o táxi. 4082, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, do 4082. Salvador, American 238. Go ahead. Parking spot 11, information kilo, clearance on request to Miami, ready copy. Wait, the flight level? Flight level 340. Okay, you're here to Miami, flight level 340, via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra. After that, Upper Zulu 7 until Romeo India X-ray Oscar Mike, then via flight lane route, runway 10 left turn, Momo departure and Flock transition. Squawk 5143, departure control 120.8, correction, 119.8, American 238. Clear to Miami is filed, Momo departure, left turn after takeoff, Flock transition, Upper Zulu 20, Terracina, Upper Zulu 7, Rixom, climb maintain 340, departure on 119.8, squawking 5143, American 238. Readback's correct, call me ready for to set up and pushback. We'll go. Portão 01, Juliette, portão 01, azul 4082. 0, saída da El. Saída da El, sobe 340, 4207. Informação no livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 1 km. Oscar da presente, voo direto à rotatória, aqui o Romeu Oscar. Rotatória, ó. Informação no decolador 35, controle 119.8. Chamada 119.8, agradeço a coordenação, bom dia. Obrigado, bom voo. Fumaça 1, contato rodando a decolagem, subam 110 na saída, Conde. Para 110 na Conde, Fumaça 1. Salvador, bom dia, Gol no 777, com a Lima, coordenação por segurança. 777, ciente, aguarde para cópia. Você escuta. Prepare Dael Leda, após Leda direto, por seguro. Dael Leda, após direto, por seguro, no 777. Paulo Salvador, TAM 3895, pushback, acionamento no 03. No portão 3, autorizado, puxa, acionar, chame pro táxi. Camaré, obrigado. Paulo Salvador, de volta da 3191 para pushback acionamento na posição 6. 3191, ponte 06 autorizado, puxa acionar, chame táxi. Livre pushback acionamento da 3191. 1, alterno 3325, correção 13395. 251-3395-4207, obrigado, bom dia. Acione 5142 e o controle 119.8. Autorizado 340 para Porto Seguro via Alto. Plano de voo, decola da 10 com a primeira curva à direita. Perfil Dael Leda após Leda DCT Porto Seguro. 5142, código transponder. Controle 119.8. Chama nessa pushback, finalmente está na 5. voo no 777. Correto. Não, acho que eu chamei torre 198 decimal 95. Estamos em Kilo Romeo Oscar, continua destinação, reporte final da pista 17, o ajuste no 093, vento 100 graus 159. Para o táxi 3895, estamos com 80 a bordo, 3 horas e 54, galeão de alternado. E 3895, à direita o táxi, ponto de espera, torre 1895, altímetro 1013. 1013, direito, ponto de espera, 1895, 3895. Sinal normal do 735, show Kilo Romeo Oscar. Oscar, livre pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 149. Livre pouso no 7, show Kilo Romeo Oscar. 3191 com alta na via 0352, 197 a bordo, alternando para cima. Confirma o parte de destino. Autonomia? 0352. Ok, copiado, táxi até o ponto de espera via Inja. No ponto de espera, chamamento em 1895, altímetro 1013, padrão, bom dia, bom voo. Para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, sobe 1-1-8, abaixo 5, da 1-0-1-3, obrigado, bom trabalho. Salvador, American 238, gate number 11, ready to push back and start. Push back and start up approved, gun for taxi, American 238. Push back, start them up, we'll call you for taxi, American 238. Salvador, gol 177, 95, pushback, acionamento. Triplo 7, autorizado. Puxa, acionando 05, chama pro táxi. Reportando ataque, gol 1777. São 3895, decolado 48, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, bom trabalho, 3895. Obrigado, vovô. Obrigado. Controle Salvador, São 3895, Nadael, muito bom dia. 895, contato radar na decolagem, suba 340, série da El. 340, Nadael. Vai na pode da El, 3895. Pode voar até Leda, comandante. Direto Leda da presente, 3895. Obrigado. 3191, pronto, ponto de espera da 1-0. Então, 3191, bom dia. Linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém cabeceira 1-0, tá 3191. São 3191, livre decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 1 menos. Livre decolagem, para 3191. Salvador, Gol 1777, pronto, táxi. Uma centena a bordo, 2h40, Tarnara Carjum. Poderia repetir só o POB? 1900, uma centena. Ok, 1977, autorizado o táxi, em frente, após Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, ajustado 1013. Afirmativo, frente a uma ponta espera 1895 com 1013, 1777. 3191 no contato radar de decolagem, subo 320, saída da EL. 320, saída da EL, ou da 3191. Quando possível voar da EL ou Bridge, agradece o da 3191. Vamos ficar no meio termo, voo Leda na presente, 3191. Ok, vou a Leda, obrigado, 3191. Salvador, boa tarde, bom dia, Gol 1777, pronto para estar no lugar. Gol 1777, bom dia, Lima, tem cabeceira no zero? A Lima tem no zero, 1777. No 777, livre de decolagem, pressão no zero, vento 090 graus, 1 segundo. A linha livre de decolagem, bom, 777. No 777, decolador 55, controle 119, decimal 8. 119,8, 777. Motor Salvador, bom dia, Gol no 777, decola, passa 1.600. No 777, contato, radar decolagem, subam 340, saída da EL. 340, sem restrições, já não posso gastar nada da EL. Just a moment or two, we'll call you back. Okay, how long does it take to start your tanks? 2 or 3 minutes. Okay. Web 6740, cruzando 2, 10 para o 150. Web 6740, bom dia. A identificação prossiga na chega da Mare, desça para 3.000 pés, o altímetro no 0 no 3. Terceiro Samari, o F6740. Tem um TAM vindo aqui atrás, podemos encurtar o caminho? Eu, nível de voo 3620, decola da pista 10 com curva à direita, subida da El Leda após Leda Bridge, onde intercepta o peso Luno 0, prossegue até Smap, após direto Lúvito, direto Barbacena e conforme a rota do plano de voo. Aciona 5154, controle 119, decimal 8, Xené 62, 13. 6213, atualizado Rio de Janeiro, nível 360, decola da 10, curva à direita após saída da El Leda após Leda Bridge. Na intercepta do Luno 0, até Smap, após Lúvito e Barbacena, direto. 5154, transponder 98, controle 62. Ah, chama para o puxa acionar na remota. Controle Salvador, é o TAM 3216. TAM 3216, senhor identificação. Prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro 10 no 3. Mari 4.013, 32 no meio. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4463, minha informação Lima, para Ilhéus, nível 180. Ok, o 4463 autorizado, Salvador Ilhéus, nível 180, decola da 10 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto. Aciona 5161. O transfone e o controle 119, decimal 8. Obrigado para Ilhéus, nível 180, decola da pista 10, na curva direita, saída da El Leda, após direto. Zona 5161, controle de Salvador, 198, azul 4463. Chame pela puxa acionar. Puxa acionar, reporta, azul 4463. Prepare a